A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça concedeu liminar determinando que a União Estudantil de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e seu presidente não emitam carteiras de identificação estudantil, sob pena de multa diária de R$10 mil. A Sexta Vara Cível de Governador Valadares expediu ainda mandado de busca e apreensão de documentos na sede da associação. Na ação civil pública proposta, a Promotoria de Justiça afirma que a União Estudantil emite carteirinhas de forma indiscriminada e irregular, inclusive para não estudantes, cobrando taxas que variam de R$ 30 a R$ 50. De acordo com a Promotoria de Justiça, em alguns eventos realizados na cidade, produtores vinculam a concessão de meia entrada à apresentação da carteira emitida pela União Estudantil. O Ministério Público afirma ainda que o presidente da associação, que ocupa o cargo há 25 anos, vem impedindo a criação de grêmios escolares por parte dos estudantes secundaristas. Diante disso, a Promotoria de Justiça expediu recomendações para que escolas e faculdades divulguem aos alunos as leis referentes à meia entrada e à criação de centros ou diretórios acadêmicos, possibilitando a sua organização e funcionamento. O documento orienta ainda que as instituições incentivem os estudantes a emitir carteirinhas por meio dessas associações acadêmicas. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.